sonhar. Aqui tem festa, tem alegria. Vem pra folia, vem com a gente, vem brincar. Vem pro mundo da imaginação, vem abrir seu coração. Sua estrela agora vai brilhar, é só você acreditar. Vamos sorrir, vamos cantar. A vida é feita pra viver e pra sonhar. Aqui tem festa, tem alegria. Vem pra folia, vem com a gente, vem brincar. Vamos sorrir, vamos cantar. A vida é feita pra viver e pra sonhar. Aqui tem festa, tem alegria. Vem pra folia, vem com a gente, vem brincar. Vem pro mundo da imaginação, vem abrir seu coração. Sua estrela agora vai brilhar, é só você.